Ela diz não esquecer de mim, mas quando preciso não a tenho presente. De fato vos digo, com certa tristeza, já faz muito tempo que não conversamos. Ela fica comigo e diz que me adora, me morde, me arranha, me deixa sua marca. Um súbito lance cheio de aparências, com formalidade sentimos saudade. Ela fala comigo cheia de assuntos, mas eu já nem ligo pro que ela me diz. Eu não recuso seu corpo, seus beijos, e eu só peço não ser o seu Deus. Possíveis, o mundo está cheio. A minha cabeça não para de.